Mas eu vou sair do sério. Quero mais saúde. Me cansei de escutar opinião de como ter um mundo melhor. Mas ninguém sai de cima nesse chove não molha. Sei que agora eu vou é cuidar mais de mim. Contudo, todavia, mas porém as águas vão rolar. Não vou chorar, não, se por acaso correr do coração. É sinal que amei demais. Mas enquanto estou viva, cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. Talvez ainda faça um monte de gente feliz. Valeu!